499, é o voo da paz. É bom você se ligar, é o bonde da justiça vai passar. Agora o bicho vai pegar, pode crer. É bom você se ligar. A favela não pode se dividir em partidos. Somos a maioria, o povo pobre corre perigo. É o sangue da favela que está no chão. Por isso eu uso a minha voz para pedir a união. Cansei de ver o povo pobre apodrecer. O meu comando é a paz, a força para sobreviver. A nossa guerra é a arma poderosa do sistema. Exterminar o preto favelado é o esquema. Enquanto você se autodestruir, novas cartas marcadas no baralho vão surgir. Enquanto você cheira, eu faço a minha rima. Enquanto você fuma, eu sigo a minha sina. O meu comando é a paz, proponho a paz para vocês. Somos mais um peão perdido nesse jogo de xadrez. Viciados, fogueteiros, homicidas, somos mais uma vítima desse jogo da vida. O comando é a paz, o crime nunca mais. Segura onde tá, seja um bom rapaz. O comando é a paz, o crime nunca mais. Segura onde tá, seja um bom rapaz. O comando administra nossa evolução. Quem morde a isca facilita a manipulação. Meu comando agora é paz, a paz é meu partido. Vejo dragão cuspindo fogo de dentro do presídio, gerando a destruição carcerária. O mesmo rango, a mesma grade, o mesmo ódio estampado na cara. O amor traz a paz, a guerra diz união. As muralhas do mundo do inferno tiram da civilização. Eu não nasci aqui, não vou morrer assim. Cabeça sem nada, oficina do diabo, enfim. A luz que me conduz, seduz meu pensamento. Um sonho de liberdade, viver em paz no juramento. Sem polícia, sem miséria, sem malandragem. Cobrindo de paz todas as favelas da cidade. Quem sabe talvez um prêmio Nobel da Paz. Cabeça erguida, voltar pro crime nunca mais. O comando é a paz, o crime nunca mais. Segura onde está, seja um bom rapaz. O comando é a paz, o crime nunca mais. Segura onde está, seja um bom rapaz. O comando é a paz, o crime nunca mais. Segura onde está, seja um bom rapaz. O comando é a paz, o crime nunca mais. Segura onde está, seja um bom rapaz. O governo prega paz e financia a guerra. Tenta nos convencer que somos de outra terra. Todos me alertavam que eu corria perigo, mas ninguém me mostrava o verdadeiro inimigo. O benefício da lei não chegou na favela. A paz não vai reinar se a justiça não impera. Mas agora eu sei que não estou sozinho. Vivo em outro Brasil, mas encontrei o meu ninho. Moço, sai daí, tu tá numa roubada. É um barril de pólvora, uma canoa furada. O rap é o caminho pra revolução. O crime é o caminho pro campo de concentração. A nossa arma é nossa voz, nosso pensamento. A munição, atitude, poesia e o sentimento. Carrega a minha cruz, Deus a todos nós. Brasil 1, fazendo justiça com a própria voz. O comando é a paz,